Esta é a lição 20 do módulo 1, a matéria Visão da Igreja, e esta lição é o plano de caminhada para as células. Estamos estudando para compreender como estamos inseridos no corpo e na igreja local, a visão da igreja local, como caminhamos, quais alvos, metas temos colocado para nós diante do Senhor. E nesta lição nós veremos alguns conceitos da nossa caminhada como igreja local, no desejo de alcançar aquilo que a Bíblia ensina sobre a visão real da igreja. Não queremos ter um clube social, não queremos ter um centro de entretenimento religioso, não queremos ter uma organização estruturada de uma forma humana, bonita, grande, mas infrutífera. Nós queremos verdadeiramente viver como uma família no reino de Cristo, fazendo aquilo que Ele nos mandou. E a sua palavra deixa claro que em Mateus 28, versos 18 a 20, todo o poder foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra. Portanto, eu e você precisamos ir e fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele nos tem ordenado, e certamente Ele estará conosco, pois Ele prometeu isso. Esta é a vida da igreja. Qualquer outra atividade dentro do nosso círculo, da nossa comunidade de convivência, precisa ter este propósito. Seja um coral, seja um teatro, seja um evento qualquer, precisa ter o propósito de caminharmos juntos, testemunhando de Jesus, salvando vidas, discipulando vidas e preparando cada uma dessas vidas para serem frutíferas diante do Senhor. É assim que nós queremos viver. A palavra do Senhor nos mostra lá em Filipenses capítulo 3, versos 12 e 14, ou 12 a 14, nós lemos assim, Paulo diz à igreja, não que já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na caminhada da igreja, nós precisamos nos envolver intensamente e exclusivamente com tudo aquilo que gera um nível de relacionamento entre nós e com a palavra de Deus, a fim de que as vidas sejam alcançadas, discipuladas, ensinadas, e tenhamos este mesmo caminho, esta mesma trilha que Paulo anuncia aqui. Eu não alcancei ainda, mas eu continuo batalhando para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado por Cristo Jesus. Não apenas uma vivência de metodologia, de garra para buscar alguma coisa, mas o relacionamento natural como uma família para que todos cresçamos no Senhor. Em Colossenses, no capítulo 2, verso 6 e 7, nós lemos assim, portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. O culto, a adoração, não é apenas uma liturgia, mas uma consequência natural de pessoas que decidiram viver juntas em comunidade, numa igreja local, e estão recebendo de Deus, tendo experiências com o Senhor, crescendo na vida espiritual. Então vão para diante do Senhor juntos a adorar, exaltar, bendizer o seu nome. A vida da igreja é muito mais do que uma organização eclesiástica religiosa. E para que vivamos esta vida mais próxima do que a palavra de Deus ensina, nós precisamos ter um plano de caminhada. Há uma visão da igreja. É como nós nos vemos e como vemos que a Bíblia revela que somos como membros do corpo de Cristo, vivendo juntos. A visão da igreja é também o que vemos como encargo para satisfazer o propósito eterno de Deus e cumprir a missão ordenada por Jesus. Nós temos um propósito. Como irmãos caminhando juntos nesta comunidade, nós temos um propósito coerente com o propósito eterno de Deus, que está lá em Romanos 8:29, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É uma decisão de viver em comunidade, buscando viver o que a Bíblia ensina sobre igreja, abrindo mão, renunciando a nós mesmos, à nossa vida, aos nossos sonhos, aos nossos projetos, para que o projeto de Jesus se cumpra na nossa vida, enquanto caminhamos como membros do corpo de Cristo. A nossa missão é a que está em Mateus 28, 18 e 20. Nós não temos outra missão senão pregar o Evangelho, testemunhar de Jesus, batizar vidas salvas e discipular estas vidas para que elas também frutifiquem no reino de Deus. Nós temos uma estratégia para alcançar isso. Temos a visão, um propósito, uma missão e Deus nos dá também uma estratégia para alcançarmos isso. E a estratégia é cada membro um discípulo. Não apenas um frequentador, um discípulo. E cada discípulo um ministro, uma pessoa cheia do Espírito Santo que começa a receber do Senhor o alimento, o sustento, o crescimento, a provisão, o poder para ser um ministro do Senhor nesta terra. E cada casa, uma célula da igreja. Cada irmão, cada novo membro precisa ser conduzido à caminhada de discipulado, crescendo no caráter e nas obras de Cristo. Cada discípulo é um sacerdote para ministrar em casa, para ministrar no trabalho, para ministrar uns aos outros, servir ao Senhor, testemunhar e edificar a igreja com os seus dons. Não na base de um talento pessoal, de uma capacidade individual, mas no mover do Espírito Santo sobre cada um. Cada lar, cada casa precisa estar abrigando discípulos de Jesus. A palavra do Senhor nos promete que, se nós crermos no Senhor, se Ele for o Senhor da nossa vida, Ele vai alcançar nossa casa, nossos familiares. Então ali se tornará um altar de adoração. Mas nós queremos também que a nossa casa seja um lugar de comunhão dos irmãos do corpo. Um lugar de louvor, de adoração, de serviço mútuo, de edificação e multiplicação de vidas. Onde os vizinhos, os familiares podem vir livremente, de uma forma informal, simples, mas graciosa e cheia da presença do Senhor. Eles verão Jesus em nós e desejarão e receberão o reino de Cristo. Nós queremos viver assim como igreja. Nós não queremos apenas que as pessoas frequentem uma grande reunião, que as pessoas venham assistir alguém cantando, alguém pregando. Nós queremos que as pessoas recebam do alimento do Senhor, recebam da salvação de Cristo Jesus, se tornem discípulos, aprendendo como se vive segundo a palavra de Deus e então frutificando no reino de Deus. A estratégia que temos para isso são os pequenos grupos. Todas estas coisas, a visão da igreja, o propósito da igreja, a missão da igreja, precisa de uma estratégia. E a estratégia é o pequeno grupo. É porque em casa nós podemos ser de forma natural, informal, aquilo que Deus quer que sejamos e exercer os dons que Deus quer nos dar. Não em um palco, mas na intimidade da casa, na veracidade dos nossos relacionamentos simples dia após dia. Nós queremos que a igreja seja família, seja o templo, seja o corpo, como já estudamos aqui. E nos pequenos grupos nós temos o melhor ambiente para relacionarmos uns com os outros com mais intimidade, com mais profundidade, para servirmos uns aos outros, para exercermos os nossos dons. E para termos verdadeiro relacionamento. É nos pequenos grupos que nós podemos crescer na comunhão, na fé, na adoração, na edificação, no evangelismo, no serviço, com profundidade, com plenitude mesmo. Conforme nós já estudamos, nós precisamos pensar a igreja, entender o que é a igreja, sempre partindo dos pequenos grupos para o grande grupo. A grande reunião, num determinado momento da semana, ela é consequência do que os pequenos grupos estão vivendo, em consequência do que cada vida está vivendo com o Senhor. O principal da caminhada natural da igreja nesta terra não é um grande ajuntamento, os grandes eventos, ou as programações coletivas, mas é a vida diária nos lares, lares fluindo como altares de Deus. Seu lar, sua vida, seu ambiente de trabalho, de vivência, sempre um altar de adoração, Senhor. Como dizem alguns irmãos, a igreja não é uma organização, mas a igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. A Bíblia nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo. E para esse corpo caminhar nesta terra, nós temos um plano de caminhada. É um trilho para facilitar o discipulado, o crescimento em todas as verdades bíblicas que estudamos aqui no módulo da Escola de Discípulos ou que vemos e recebemos do Senhor nos cultos. É na caminhada, no trilho das células, dos pequenos grupos, que nós poderemos exercer tudo o que estamos recebendo e aprendendo do Senhor para cumprirmos o chamado de evangelizar, de discipular, de batizar. As células, os pequenos grupos, são um plano estratégico para praticarmos uma visão de discipulado como igreja e cumprirmos nossa missão dentro do propósito eterno de Deus. Nós vemos que existem diferentes, muitos modelos de igreja em células. Mas não nos importa qual o modelo, qual a forma, nos importa qual a essência, o princípio bíblico das células, que é de comunhão, de evangelização, de simplicidade. Os modelos de estrutura variam, mudam. Entretanto, os princípios bíblicos que estamos ensinando na escola precisam permanecer, porque são princípios de Deus. Vamos entendendo o plano de crescimento do discípulo. Você deve estudar, há uma apostila no site chamada Plano de Crescimento do Discípulo. Baixe esta apostila lá no site do projeto ou peça à secretaria e então você vai conhecer um pouco mais sobre o plano de crescimento. Este manual é um auxílio para nós organizarmos a formação dos discípulos, organizarmos as células, organizarmos a escola, a nossa caminhada diária. Cada novo discípulo é motivado ao visualizar as fases do seu crescimento na vida cristã. E esse plano de crescimento nos mostra estas fases de crescimento na caminhada como igreja local. Assim também cada discipulador ou líder de célula, cada irmão interessado em testemunhar de Jesus para alguém e levar alguém a conhecer o Evangelho do Senhor Jesus, pode direcionar a caminhada do discípulo através deste plano, que coloca metas, alvos na escola de discípulos, nos cursos, na caminhada no Senhor em comunhão com o corpo local. É muito importante que cada novo discípulo saiba e visualize claramente este trilho a percorrer, que são alvos a conquistar, em uma escalada de crescimento no conhecimento da palavra e no poder de Deus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, verso 24, nós lemos: respondeu-lhes Jesus, não errais vós, em razão de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Os nossos erros, nossa vida, é sempre uma consequência de desconhecermos a palavra e o poder de Deus. Então, como igreja, nós precisamos caminhar de uma forma organizada, bonita, próspera, frutífera, a fim de que cresçamos no conhecimento da palavra de Deus e na prática do Evangelho do Senhor Jesus. Nosso objetivo não é criar uma estrutura mecânica, uma estrutura acadêmica, mas é cumprirmos a missão que temos de fazer discípulos, de crescermos como uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Nesta estratégia, nós vemos quatro pontos importantes: a colheita, a consolidação, o treinamento e o envio. Uma vida é colhida, consolidada, treinada e enviada. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versos 15 em diante, nós lemos assim: e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A palavra do Senhor Jesus mesmo declara que eu e você temos um chamado, uma missão, uma comissão, que é de colher vidas, de buscar vidas, de pregar vidas. E o objetivo da colheita é a salvação de vidas. Esta é a primeira etapa de um discípulo, a sua conversão, sua entrada no reino pelo arrependimento e fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É assim que você veio para o reino de Deus e é assim que muitos outros virão através da sua vida. Você será um que colhe vidas. Como esta colheita é operada? Lá em Atos 1:8 nós vemos que o Senhor deixa claro: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Quando testemunhamos de Jesus com o poder do Espírito Santo, as vidas recebem o reino de Deus. É possível que muitas delas não queiram, é possível que muitas delas não reajam, não respondam como imaginamos, mas a palavra fica plantada e um dia aquela vida vai se arrepender, será alcançada pelo amor do Senhor Jesus Cristo. É com orações de intercessão, é com batalha espiritual, é orando de três em três, é orando por três vidas, como fazemos aqui continuamente, pela oração, pela intercessão, pelo testemunho, nós vamos alcançando vidas, nós vamos fazendo a colheita de novas vidas para o reino do Senhor Jesus Cristo. É no testemunho pessoal, na amizade, nos relacionamentos, nas reuniões informais dos pequenos grupos, levando um visitante, um familiar, que virá e verá a natureza, a simplicidade da manifestação do Espírito de Deus entre nós. Nas reuniões dos cultos, na igreja, a visita nas células, as festas que temos, os passeios, o lazer, um sítio. Toda oportunidade nós podemos aproveitar para que as pessoas recebam do Senhor e tenham uma experiência com o Senhor Jesus. Uma vez que uma vida toma uma decisão com o Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser consolidada. No Evangelho de João, no capítulo 15, nós lemos lá no verso 16: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. O propósito do Senhor é que nós tenhamos um crescimento espiritual a ponto de produzir frutos. O novo convertido precisa ser consolidado na palavra, nos princípios do reino de Deus, para que cresça, e crescendo, dê fruto. O objetivo da consolidação é ajudar este novo convertido a se firmar na sua decisão por Jesus. Consolidar significa tornar sólido, gerar raízes, confirmar. O novo fruto colhido, seja lá na célula, seja numa reunião da igreja, seja no seu relacionamento individual, ele é acolhido na família de Deus para um crescimento. E esse crescimento é ministrado da seguinte forma: primeiro, nós temos um livrinho que se chama O Que Me Aconteceu Hoje. É um manual de boas-vindas que explica a salvação, os primeiros passos da vida cristã. Ele é entregue ao novo convertido assim que ele toma a decisão pessoal de receber a Jesus como único Senhor e Salvador. Você pode fazer isso com todos aqueles que um dia vão orar com você e dizer, eu quero Jesus na minha vida. Então ele começa a ser consolidado, a compreender os primeiros passos, os primeiros princípios de Deus para a sua caminhada cristã. Nós também operamos com esta consolidação, com a fonovisita. É um telefonema que esses visitantes recebem, os novos convertidos recebem, com uma palavra de amor, uma palavra de oração. E assim ele vai sendo consolidado nos primeiros dias da sua decisão por Jesus. Nós também trabalhamos para que cada novo convertido seja consolidado com os encontros um a um. Em alguns passos, na consolidação, com algumas lições, um discipulador, alguém apaixonado por Jesus, amando aquela vida, vai ensinar semana após semana os princípios da doutrina bíblica, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este é um tempo de integrar esta vida a uma célula, a celebrações, levá-la ao encontro com Deus. E assim nós vamos consolidando a decisão por Jesus que alguém fez. Nós temos um encontro com Deus, que é um retiro de 3 dias, onde nós somos confrontados, nós mergulhamos na presença do Senhor, somos totalmente impactados pelo mover da palavra, pela presença do Senhor. Isso gera uma experiência inapagável no coração, no espírito, na alma e no corpo do novo convertido. Nós temos experimentado aqui quantas transformações Deus tem operado quando uma pessoa vai ao encontro. Faz parte também da consolidação o batismo nas águas. É o ato profético que sela esta vida como membro do corpo de Cristo. Você tem no site também uma apostila sobre batismo. O que é o batismo? Como operamos o batismo? O que a Bíblia ensina sobre o batismo? O que ele efetua no mundo espiritual a respeito da nossa vida? É muito importante que você entenda, saiba, compreenda bem o que a Bíblia diz sobre o batismo. Nós temos também o Seminário Veredas. São 2 seminários muito importantes para cura, transformação, para uma nova visão do reino de Deus, para uma nova caminhada em família, sendo restaurados, curados, edificados em todos os relacionamentos familiares. Nestes seminários, o discípulo vê o propósito de Deus para o seu nascimento, o crescimento, na sua família biológica, no seu relacionamento com as pessoas, e ele vai sendo restaurado com curas, libertação, perdão, resgate, aliança. E assim nós operamos, num desejo intenso, baseado na palavra do Senhor, a consolidação, o fortalecimento desses primeiros passos, desse primeiro tempo da vida de um novo convertido. Terceiro passo, o treinamento. Tanto em Mateus 28, no verso 20, nós vemos que Deus instrui que eu preciso ensinar aos discípulos aquilo que o Senhor Jesus um dia me ensinou. Faz parte da nossa missão como verdadeiros cristãos. Nós não podemos apenas vir a cultos, nós não podemos apenas pedir ao Senhor que nos abençoe e pede uma oraçãozinha para Deus vir e abençoar, resolver. Nós precisamos crescer e nos tornar amadurecidos, e o treinamento faz isso conosco. O treinamento nos leva a sermos discípulos ensinados que vão dar fruto e vão ensinar a outros. Em Efésios 4, do verso 11 ao 16, temos lido continuamente, nós vemos também claramente que Deus vai nos edificando para que cada um de nós possa dar fruto, e muito fruto. O objetivo da etapa de treinamento é o amadurecimento de cada discípulo. Uma vez esse discípulo consolidado no reino de Deus, ele agora precisa aprender com profundidade os princípios, as doutrinas bíblicas fundamentais para a nossa caminhada. Os discípulos precisam entender os princípios do próprio discipulado, da caminhada da vida, da natureza de Deus e muita coisa que vemos na escola de discípulos e que traz fortalecimento, embasamento, alicerce sólido na doutrina bíblica para a nossa vida cristã. é um tempo de alimento mais sólido. O treinamento começa na escola de discípulos e não para nunca. É um crescente, mas nós temos módulos, temos alvos, metas, a fim de que a cada dia o Senhor nos treine para as batalhas, para as vitórias, para cada desafio da vida. Em todo o tempo estaremos estudando as doutrinas básicas do verdadeiro cristianismo, da essência da igreja, crescendo na forma de corpo, de ministério, de vidas que querem realmente trabalhar, servir ao Senhor e frutificar para o Senhor. Cada dia mais amadurecidos no Senhor. Nós temos a escola de discípulos, que é composta de 4 módulos. A cada semestre você faz um destes módulos. E são 2 anos de estudo sistemático, sequencial e com um alvo bem claro. Você pode buscar no site, nas apostilas, o resumo deste roteiro, as matérias que são dadas, a sequência dessas matérias. E então começar a primeira aula, o primeiro módulo, e crescer no conhecimento da Bíblia através da escola de discípulos. Outra forma de ministrarmos e efetivarmos o treinamento de cada discípulo é o vínculo e o acompanhamento de um discipulador pessoal. O dia a dia do discipulado acontece nos relacionamentos, pelas juntas e ligamentos do corpo, como vimos lá em Efésios 4. É o estudo, o relacionamento, a palavra de orientação, o conselho, a oração, o testemunho, o exemplo. Estas coisas vão operando e gerando treinamento, gerando desenvolvimento, crescimento na vida de um discípulo. Faz parte também do treinamento a vida prática na célula. É na célula, nas casas, que você vai aprendendo a orar, vai aprendendo a amar uns aos outros, a servir uns aos outros, vai aprendendo a adorar ao Senhor. Porque é um pequeno grupo, na casa, na sala, com simplicidade, muito mais fácil de nós nos soltarmos, de nós perdermos todo o constrangimento, toda a timidez e colocarmos em prática tudo aquilo que estamos aprendendo do Senhor. A quarta etapa é o envio. Nós lemos lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A etapa do envio, ela acontece quando este irmão, crescendo no Senhor, dando frutos, um testemunho de aliança, de coluna, de fortalecimento, de frutificação para o Senhor, ele vai atuar num ministério, num outro local, quem sabe como missionário numa outra nação. Ele começa a, como líder do Senhor, guiado pelo Espírito Santo, a executar aquilo que o Senhor tem para a sua vida como um ministro. Em Efésios 4, nós vemos que o principal objetivo é a edificação, o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. À medida que cada discípulo vai crescendo no Senhor, ele vai sendo enviado, ele vai sendo abençoado para atividades, para trabalhos, para ministérios, para obras específicas que vão gerar frutos, vão gerar outras vidas, vão gerar o crescimento. Para esta etapa do envio, nós temos a escola de líderes, que começa a acontecer depois da escola de discípulos. E nós temos a caminhada de discipulado pessoal, que é a continuidade da vida submissa à paternidade de um líder, que continuará a pastoreá-lo e que executa isso para que todos se tornem uma autoridade de Deus, uma autoridade espiritual, com ministérios, com dons, de forma frutífera. É assim que Deus tem para cada um de nós. E quando um discípulo alcança esta etapa, sendo treinado e enviado, o ciclo se renova, porque mais alguém será acolhido. E esta pessoa vai passar por todo este processo, que não é um processo acadêmico, como eu já disse, estrutural, não. É o processo natural da vida de Deus fluindo no corpo de Cristo, transmitindo vida, graça, saúde, poder a todo aquele que se torna um novo membro do corpo de Cristo.